às quartas e domingos. Handball, badminton, ciclismo, esgrima, futebol, hóquei, ténis, tudo no Desporto Antena. Quarta-feira às 20h30 e domingo às 22 horas. Só aqui na Antena Web. Às quintas-feiras, Diana Martins serve-lhe uma emenda cultural com o Ainda Arte. Fala-me de Arte. É o espaço ideal para estar a par das novidades de música e espetáculo, cinema e literatura. Às quintas-feiras, pelas 8h30, Diana Martins fala-lhe de arte com muita arte. Fala-me de Arte. Quintas-feiras, 18h30, aqui na sua Antena Web. A Antena Web apresenta a espetacular radionovela A História da Cruz. Meu filho, onde estás? Aqui, meu pai. Junto de ti. Não te vejo. O dia escureceu. O dia escureceu. E os meus olhos também vão perdendo a luz. Quando virá o Filho de Deus? Se meu pai está a morrer, já não verá. A morte não o impedirá de ver o Filho de Deus. Quando? Quando dessas três sementes nascer uma árvore e dessa árvore for feita uma cruz. A História da Cruz é uma radionovela a não perder, com muito para aprender. Privado de espinhos e pedras agudas. Não dei por isso, pai. A piedade de Deus tornou leves os teus pés para que te não ferisses. Mas comigo não podia haver piedade. Eu não a mereci. História da Cruz. Dorme em paz, pai. Dorme em paz. Às sextas-feiras, pelas 22 horas, em Tempo de Teatro. Antena Web dá-te música. Música. And all this time, all this time, you had it in you, just sometimes. E mais música. Caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo à segunda edição desta Lusitana Paixão, o seu programa de música portuguesa da sexta-feira à tarde, aqui na sua Rádio Antena Web. O meu nome é Carlos Bonaparte e vou ficar consigo nas próximas duas horas para lhe trazer boa música portuguesa, para deixar o mais bem disposto possível, prepará-lo até, quem sabe, para o fim de semana. Vamos começar esta emissão com uma música para recordar, e estou-me a referir à música de Ana Malhoa e José Malhoa, A Nossa Lambada, e depois vamos continuar em ritmo de lambada com o Toy. Vamos depois acalmar um bocadinho, mas não muito, vamos procurar um herói com Cláudia Isabel e o seu Preciso de um Herói. É desta forma que iniciamos o Lusitana Paixão desta sexta-feira. Espero que esteja a ter uma ótima tarde, enfim, uma ótima noite, uma ótima manhã, consoante nos estiver a ouvir. Um grande abraço e eu já volto, caro ouvinte. Até já! Entrar na batida, todo junta-te a mim. Canta a minha canção. Minha lambada é assim. Vem lambar, pois então. A minha lambada faz você mexer. Nunca mais acaba até amanhecer. A minha lambada faz você cantar. Pela noite fora ninguém vai parar. Com a nossa lambada, com a nossa lambada. Prazer de viver. Gosto desta melodia e você vai aprender. A minha lambada faz você mexer. Nunca mais acaba até amanhecer. A minha lambada faz você cantar. Pela noite fora ninguém vai parar. Lambada, com a nossa lambada, com a nossa lambada, com a nossa lambada. A minha lambada faz você mexer. Nunca mais acaba até amanhecer. A minha lambada faz você cantar. Pela noite fora ninguém vai parar. Com a nossa lambada, com a nossa lambada. Quero dançar com você e contando aos ouvidos segredos indecentes. Misturados de amor. Quero cair, rebolar, violar teu sentido com palavras e gestos que provocam calor. Minha boca tocar, a minha perna afastar, tuas coxas dançando, nossos corpos roçando, nosso amor relaxar. Se mexa logo, deixa. na web. Sintoniza-te. Isabel, e preciso de um herói. Ora, nós cá estamos para sermos precisamente isso mesmo. Os heróis desta sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2010. E ficamos depois desta melodia, desta voz, na minha opinião, muito bonita, a de Cláudia Isabel. Avançamos para outra voz igualmente bonita, a música de, aliás, a voz de Rebeca, com a música Mais do que Amigos Íntimos. O desafio que eu acrescentei é Mais que Amigos Íntimos, não interessa. Mais que Amigos Íntimos, a música de Rebeca. Logo de seguida ficamos com a música dos Broa de Mel e 20 Primaveras. Depois vamos abrigar-nos no Porto de Abrigo dos Entre Aspas. Eu já volto, caro ouvinte, até já. Somos mais que amigos íntimos, namorados tu e eu. Então para de fingir, perde o medo de assumir que eu sou tua e tu és meu. Somos mais que amigos íntimos, diz ao mundo que é assim. Perante o teu ex-amor, teus amigos ou quem for, mostra o que sentes por mim. Me apresentes como amiga tua, um conhecimento lá da rua, colega de escola, porque não sou. Já é tempo de ser apresentada, sobretudo à tua ex-amada. Não

sonhos meus, lindos sonhos teus, lindo sentimento. Fomos tão felizes. Ai, como tu és, de duas raízes, vim de primavera. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Para mais um pouquinho de emissão aqui na sua rádio Antena Web. Depois ficámos com, entre aspas, esta fantástica interpretação da Viviane, uma voz e uma forma de cantar muito características aqui no panorama musical português. Viviane, sem dúvida, uma grande artista.

para as noivas de verão. Ora bom, e já que o Luís Filipe Reis nos deu o prazer de ver que linda é a noiva, vamos agora até a casa da Clarinha para festejar, não é? Vamos beber o vinho da Clarinha. Dúvida, qual é que é o melhor dia para casar? Depois lá conhecemos a noiva, depois lá casaram, depois lá fui à festa com o vinho da Clarinha. O que é certo é que os anos se passaram e a coisa, meus amigos, continuou com muito romantismo. Aliás, ele dizia sempre: ela é a mulher mais sincera que eu já conheci. Quem o dizia era o Dino Meira.

noite sem fim. Abro os braços, acendo um beijo, fica dentro de mim. Vem, amor, a noite é uma criança, e depois quem ama por gosto não cansa. Amanhã, de manhã, bem, caro ouvinte, mais tarde descobriu-se quem é que era o pai da criança. Era o outro, pois claro. Ora, não podia ser de outra forma, não é? Aqui para aumentar a história, tinha que ser desta maneira. E então, qual é que é o papel do homem nesta história toda, não é? O que é que o homem, que dizia que a mulher era mais sincera e que ele já tinha conhecido, veja lá, as voltas que a vida dá. Ele dizia que, enfim, que a mulher era mais sincera. E agora, no meio disto tudo, qual é que é o papel dele? Vamos lá ver. José Malhoa faz um telefonema e desabafa com a mulher. Alô? Te chamo para dizer que te amo, para dizer que vou embora, que já não posso dar-te amor. Te chamo, perdoa se te despertei, se por acaso me interrompo. Carícias de quem está a teu lado. Há quanto tempo que tens jogado com meu amor? Por que motivo me condenas? Talvez não tenhas coração. Há quanto tempo, por isso mesmo eu me vou. Amor a três é um problema, amor sincero é entre os dois. Te chamo, esta é minha despedida. Só queria que tu soubesses que tu és parte da minha vida. Te chamo, perdoa se te despertei, se por acaso interrompo carícias de quem está a teu lado. Há quanto tempo que tens jogado com o meu amor? Por que motivo me condenas? Talvez não tenhas coração. Há quanto tempo problema. Amor sincero é entre os dois. Caro ouvinte, na vida deste homem imaginário houve uma grande mudança. É verdade que viveu um desamor, um desgosto, até uma traição. Mas não deixou de viver por causa disso. E foi até uma pessoa muito feliz. Ficou para a história da sua vida aquele amor. Aquele amor que foi lindo enquanto pôde ser. E acreditem que, olhando para o passado com mais distância, esse homem, ainda hoje, acha que qualquer definição é irrisória para falar daquela história. Ele diz, e diz muitas vezes, que o amor foi lindo, enquanto pôde ser. Foi lindo enquanto pôde ser. Como princesa num palácio, adormeces sem ter cansaço. Na cama do céu, vês o amanhecer. O nosso amor foi lindo enquanto pôde ser. Qualquer definição é irrisória para falar de nós, da nossa história. Muito obrigado, amor, por mim. Tinha que ser assim. Porque o que é bom demais tem quase sempre um fim. Muito obrigado, amor, por mim. Tinha que ser assim. Porque o que é bom demais tem quase sempre um fim. Thank you. definição é irrisória para falar de nós, da nossa história. Muito obrigado, amor, por mim. Tinha que ser assim, porque o que é bom mais tem quase sempre um fim. Muito obrigado, amor, por mim. Tinha que ser assim, porque o que é bom demais tem quase sempre um fim. Antena Web da-te música. Leonor, bela verdura, vai formosa e não segura. Música. It's just another manic Monday. Wish it was Sunday. E mais música. Vai, espelho de água, trata e guarda o que é nosso, afinal. Antena Web. Antena Web. Às quartas e domingos, automobilismo, beisebol, canoagem, ginástica, judo, natação, triatlo, voleibol, tudo no Desporto Antena. Quarta-feira às 20h30 e domingo às 22 horas, só aqui na Antena Web. Às vezes, é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. E pronto, ouvintes, estamos de volta. Aparentemente aquele foi um final triste, mas acredito que não, porque aquilo que eu quis dizer no fundo, não com a história toda, mas com o final da história, é que o mais importante é o que vivemos. E enfim, como diz a música, é bom enquanto pode ser. E depois temos de agradecer a oportunidade que tivemos de viver certas coisas. Seja no campo amoroso, seja no campo da amizade, seja no campo profissional, o mais importante é vivermos. Eu vou até ser muito sincero, caro ouvinte, como aliás sempre sou, mas não são muitas as vezes que partilho aquilo que me vai na alma. Partilho agora. Não sei qual é que será o futuro da Rádio Antena Web, esperemos que seja muito risonho, mas uma coisa é certa. Só por saber que tive a oportunidade de viver este sonho, concretizado ao fim de muitos anos, só por saber que o ouvinte está aí desse lado. Caro ouvinte, isto é bom enquanto pode ser. E se o sonho durar muito tempo, tanto melhor. Mas mesmo que dure pouco, durou alguma coisa. E mais vale pouco do que nada. E só tenho a agradecer a todos que fazem parte desta equipa da Antena Web. Uma equipa cada vez maior. Ainda ontem a Diana Martins se estreou aqui aos microfones da Antena Web. Mas como dizia, quer o sonho dure muito, dure pouco, a verdade é que já durou alguma coisa. E só perceber que deste lado há mais 4 locutores, dois dos quais também estão incluídos no nosso website. Saber também que o ouvinte está desse lado a escutar-me neste momento, por muito pouco que este sonho dure, a verdade é que já valeu a pena. E agradeço por este tempo que me está aqui a ouvir e que este tempo que ouve os meus colegas de trabalho e também a mim, obviamente. Portanto, muito obrigado. Este sonho é bom e há de sê-lo, mas só enquanto puder ser. Portanto, vivam ao máximo, desfrutem ao máximo, porque a vida é feita para isso mesmo, para ser vivida ao máximo, caro ouvinte. Ora bem, vamos lá animar isto.

de volta depois de ouvirmos Chorona na voz do grande António Calvário. Vamos agora mudar um pouquinho de estilo, vamos para um estilo diferente em termos, nomeadamente, de letra, em termos literários, portanto, um bocadinho diferente. A primeira música é de Ana e chama-se Não Vais ao Tahiti. É um tema divertido. Depois, a música de Paco Bandeira, Eu Não Era O Que Sou, um tema quase autobiográfico do cantor português. Depois do intervalo, vamos ouvir a música de Ana Duarte, que se chama Paixão Antiga. Mas isso é daqui a pouco. Para já, vamos para estas duas músicas, Ana e Paco Bandeira, com Não Vais ao Tahiti e depois com Eu Não Era O Que Sou. Até já! Quando chega a primavera, já se fala sobre as férias do verão. Lá em casa tudo espera poder ir. E falou-se no Oriente, África, América, lugares que eu já esqueci. Eu só sei que de repente eu disse: pai, vamos, mas é o Tahiti. Não vamos nada ao Tahiti, já lá estive o que eu sofri. Dá-te um pouco na cabeça, aquilo não interessa. Não, não vais ao Tahiti, é melhor ficar. O meu pai pôs-se a falar convictamente do calor do seu país. Deste céu azul do mar, das nossas cintras, dos algarves e esturis. E dos passeios dos tristes com piqueniques de frango e salada russa. Depois disse: ainda insistes, ó mulher, volta e te qual carapuça. Não vamos nada ao Tahiti, já lá estive o que eu sofri. Dá-te um pouco na cabeça, aquilo não interessa. Não, não vais ao Tahiti, é melhor ficar aqui. Está um sol que nem te conto e pronto. Não vamos nada ao Tahiti, já lá estive o que eu sofri. Dá-te um pouco na cabeça. You know. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Se não fosse a guitarra portuguesa que o velho Januário me ensinou, sem música eu tenho certeza, eu não era o que sou. Sem a mão do poeta, meu amigo, que tanto nestas coisas me ajudou, se eu fosse viajando só comigo, eu não era o que sou. O cantor popular é muito mais que uma canção, deve sentir aquilo que disser, sua música, e cantar a razão com coração. O cantor popular é muito mais que uma canção, deve sentir aquilo que disser, sua música, e cantar a razão com coração. Se eu tivesse negado esta aventura,

E mais música. Estamos de volta para mais um pouquinho de música na Antena Web. Vêm mais duas seguidas, ambas portuguesas, porque, claro, estamos em Lusitana Paixão, um programa de música portuguesa. Primeiro ficamos com a voz de Ana Duarte e Paixão Antiga. Depois vamos ouvir a voz de Nathalie e este Cada Dia Que Passa Sou Muito Mais Mulher, um kizomba bem conseguido, traduzido, digamos assim, ritmicamente traduzido para português. É um tema bastante bom, tal como aliás este que vamos ouvir agora, de Ana Duarte com Paixão Antiga. Eu já volto. Paixão antiga, és minha vida, essa tua frase morena faz-me enlouquecer. Paixão antiga, estou tão perdida, no teu corpo eu me sinto mais mulher. Paixão antiga. Ora bem, estamos a caminhar a passos largos para o final desta emissão, mas antes ainda há tempo para mais duas músicas. A primeira que lhe apresento agora é das Vamp. Elas andam no panorama musical português há algum tempo e lançaram aqui há uns anos um tema chamado Se Tu Quiseres Eu Mudo. E é precisamente este tema com o qual vamos chegar agora, mas antes queria também deixar-lhe um conselho, caro ouvinte. Não mude. Continue aí connosco. Não mude. Tem que haver uma razão. Sempre que vou estar contigo, arranjas motivos e dizes que não. Já não há ciúmes loucos, e o tempo é tão pouco para estar comigo. Mas se houver outra mulher, o que irei fazer para estar contigo? Estás sempre cansado, nunca tens saudade. Já não há ciúmes loucos, e o tempo é tão pouco para estar comigo. Mas se houver outra mulher, eu irei fazer para estar contigo. Pronto, é chegado o final da nossa emissão. Vamos chegar com José Reza, aliás, José Alberto Reis. Não me digas, não me digas. É o tema com o qual nos despedimos. Pois é, ouvinte, eu sei, não quero que eu diga, mas tem mesmo de ser. Tem mesmo que ser, um até amanhã, porque é só amanhã que eu volto. E, enfim, mas volto em força, porque vou primeiro estar consigo no Sonoplastia e depois, portanto, isto uma hora, não é? E depois mais duas no programa Alma Lusa, que arranca amanhã às 4, sendo que o Sonoplastia arranca então às 3. Mas, até lá, eu vou lhe dizer uma coisa, que esta com certeza que o ouvinte não se importa que eu diga. Um grande abraço, um banhaja e até amanhã. Não me digas, não me digas. És feliz com outro agora, porque assim não me castigas, tanto o coração que chora. Não me digas, não me digas, tens por ele um amor louco, porque assim a minha ferida vai secando a pouco e pouco.